Caçadores, caçadores, alô caçadores, alô caçadores, o maior baile do Pará vai começar, Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Apresentando para vocês o maior show do planeta. Carisma, carisma, talento, talento e sempre trazendo tendências no show do gigante. O Top DJ do Pará. Top DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora começar, carinha! Bora, meu Top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime! E aí, Karime? Vai começar o baile do Patrese. Vai começar o baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. Agora! É o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrado. O quê? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Vai começando! Vai começando, vai! Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. DJ do Pará. E toma um batidão, toma do batidão, não batidão, não batidão, vai. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Oh! Bumbum gostosão, louco sedutor, foi por isso que se encantou. E o quê? Um abraço também, toda a equipe Farra. Então, já presente com a gente, um abraço a vocês. Aqui no Gigante. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Wagner Absoluto. Aqui comigo também a sua primeira dama, a Gisele. O ovo assado tá doido, doido. O gerente também, o geladão. E a sua primeira dama, Rai. Aqui comigo, toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma, toma. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo. You vou te passar a fita e vou te passar a fita e vou te passar. É show, o que é fita, fita, fita, fita, fita. Alô, Belly. É show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita. É muito quel, é muito quel. Bora pra cima, bora pra cima, bora, bora. É tudo no craqueado, meu irmão. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha mãozinha pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu. O que? E o que? É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chopitel. Agora eu não quero nem diga. E o que? E o que? Vamos nessa! Eu moça não dá mais. Meu produtor carioca já na área também. Vamos pra cima! MC Grafite, MC Mestre também, o Caio Brasil, a Raquel, é o Mafra, o Nil também. Cuidado pra ela não te dar do Rio de Janeiro. É nome e sobrenome. Tá doido, não? Em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vem pra cá, vem dançar, vem pra cá. Vem dançar. Vim aqui me dar. Agora! Top DJ do Pará. Eu vou curtir. DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. E aí, Caco? E o Christian também por aqui comigo. Aquele abraço. Mas vamos... Aí, Cabo Gilson. Só tentar conversar. Tentamos reconciliar. Eu te amo tanto. E o que? E o que? Me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem DJ Patrese. Se tu ainda me... Ô, oh, top! Cima, meu irmão! Agora! Se teu hobby é sentar, vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, tô olhando a lei. Senta bem, senta bem. Então sarra, então sarra. Bora, bora! Bora do caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É da boa, não é, meu irmão? É cocada boa, não é? É cocada boa. O quê? Não inventou palavras pra expressar. começar esse momento. DJ Patrese! Nosso amor, nossa felicidade. O top DJ do Pará. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. Meu parceiro Ultra Breninho, o Serra, Adoro Negro comigo, o Tal também, o Tatuagem comigo, o homem da tatuagem, aí tá! De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo, nosso amor é lindo, nosso amor é lindo, e nos faz feliz, mas o mundo nos chama loucos. Falamos sozinho na rua, me chama loucos. Um abraço também, equipe Farra. Estamos aqui comigo, olha o fortíssimo Júnior da Pedreira. Loucos. O Leonardo os Humildes. Galera comigo aqui, ó. Com meu dedinho, com meu dedinho. No coração. Mas o mundo não chama. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Dedinho, dedinho. Não. Vinheta, porra. Me chamam loucos. Porque contamos estrelas. O Leonardo fica com ciúme. Loucos. Leonardo. Dois humildes aqui, ó. Meu coração, amor. E toma caqueado. Bora pra cima, bora pra cima. Não adivinha como. Toma, 3, 2. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile. Virou o quê? Virou disputa. E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Calma, calma. É tudo ao vivo. Pra cima, bora. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Só quem gosta do escurinho aí dá um grito! Só quem tá solteiro dá um grito também aí! Quem tá solteiro dá um grito! Galera do Paysandu também tá aí! Galera do Clube do Remo faz barulho! Quem tem amigo corno dá um gritão! Quem tá afim de beijar na boca hoje dá um grito! É, no camarote, hein? Tá demais aqui na direita, ó. Quem quer beijar na boca, dá um grito. A mulherada assanhada. Vamos pra cima. É o gigante na parada no Caribe. E a galera vai no clima. Bora na contagem. 5, 4, 3, 2, 1. DJ Patrese Macei. Você! Eu vou deixar você partir. Pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de novo. É aniversário do Alan Henrique. Da golada. Parabéns, moleque. Comemorando hoje aqui no Caribe. Tamo junto, tamo junto. E a família Menezes também na área. Como é que é? Pra cima! Apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Escurinho, bora! Tá só pra apagar. Tá guiado, vai! Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro. E o quê? E o quê? Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Toma, e toma, e toma, toma, toma, toma. Só quem tá solteira vai descer até o chão. As solteiras, vai! Chão, até o chão, até o chão. Até o chão, até o chão. Desce, filha! Até o chão, até o chão. Rabetão no chão, vai! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. rabetão no chão. O rabetão no chão. O rabetão no chão. Vai, vai, vai. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Vai, vai, vai. A sequência da dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. A Erika Torres tá no berço hoje. Parabéns, mulher. Comemorando aqui no Gigante, no som que ela dá valor. Aí, Erika, feliz aniversário. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. você, moleque. Tá comigo no gigante. Tá bem, tá tranquilo. Bora, bora, bora. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Bora, usar. Bora, endoidar. E doida. Bora, endoidar. E doida no gigante, vai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. E aí, meu parceiro André? Estamos chegando aí, filho. Prepara, prepara o Maranhão, estamos chegando. Aniversário do homem, meu irmão, vai ser rock doido. Te segura. É o gigante, aqui, aqui, aqui. Uma ostentação, é a tal da bandidona. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Fala, bandida, coça, coça, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado. Dá-lhe carinho, caqueado. Bagulho doido. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Olha o baile do homem, meu irmão. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Vai. Eita. Patrese. É o baile do Patrese. Aqui, ó. Opa, opa, opa, dá licença, moça. Pra cima! E aí, Thiago Farias? Tá comigo, meu irmão, tá no gigante. Tchau, tchau, tchau. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Cléo, manda um whisky pra nós, hein? Que hoje no crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar. Não diz. O whisky do bom e o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais o whisky, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então pra cima, vai! E toma, toma, toma, malandro, vai! Vai, malandro, eu tô louco, eu tô brincando com o bumbum. Vai, malandro, vai! Eu gosto desse batidão, eu gosto desse batidão, um batidão, vai! Bom dia, Patrese. Qual é seu signo? Eu sou transariano. Vamos lá! Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Então toma! Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? O quê? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra. Bora na batida, bora no batidão. E a gente sempre trabalhando. Parceiro Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade é Gilson Lanches, meu irmão! Barbearia da Vila! Olha que dá o grau no cabelo do Patrício na barba! Barbearia da Vila, pra cima! Boutique Multimarcas é a beirinha mais famosa do estado do Pará! Boutique Multimarcas! Pra cima, Ricardo Isidoro, o homem do gás, o animal. Bora, não adivinha, não para. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrar. O quê? DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrar. Não diz. É preço pra todo lado, preço pra todo lado. Crocodilo. O quê? O piranha. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora fortíssimo, Júnior da Pedreira. Aí, não. bandida, picha, picha nas bandida, picha, bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Vai girando, pô! DJ Lando, DJ Ivan Macedo. Isso agora! Difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente briga e que vê que mais te ama, esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente briga e que vê que mais te ama, esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara. Adversário do Henrique Coutinho. Junho na peneira. Parabeniza ele hoje. Tá pagando tudo. 0800, meu irmão. Falando caqueado, caqueado, caqueado. Na adivinha, vai pra cima. E doido. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. E doido. E DJ Lohan. Senta, senta. Uma sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. No clima. E vai quebrando. E vai dançando. E vai quebrando. E vai dançando. Vai dançando. Vai quebrando. No escurinho aí, dá um grito. Quem gosta de beijar no escurinho, essa é a hora. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Agora vem. Chama a piranguita, chama, chama. Quando eu mandar a putaria, vai, desce, filha. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra frente, rapaz. Gigante, gigante Crocodilo Prime. Calma, calma, vai! Agora sim, vai! Oh, A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, já se rouba a casa. Equipe Farra comigo, é? Isso de tudo, você. E aí, Farra? Acreditar que sempre. Agora me pedi um tempo. Já disse, não existe tempo. Se vem me deixe nós dois. Meu parceiro Rafael! Schneider comigo! Bora, Rafael, um abraço a você, moleque! Eu não como você tá, menino, amigo. Eu sou um caçador e mistério. Aprenda o Brasil, meu Deus! Eu sou uma cidade. Eu dura, tá, parece, e por incrível que pareça, ela vive no mundo do mar. Não deixa cair, não! Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! Toma caqueado, toma no gingado, toma caqueado, toma no gingado, vai! Agora, Vivo sem você.